É o crime espalhado por todos os lados. No assalto, sequestro ou no tráfico. Não tem jeito, moro? O mal tá na moda. Dito, aliança racial. Vai dizer agora. Puta que eu pariu, periferia ensina. Quem ouviu sentiu, o crime contamina. Ambição é ter mansão, moto, carro, as mina cresce o zói. Vejam só, mó status no sobe, desce no rolê, vai vem. Dinheiro não é problema, ostentação vai além. Na picadilha, nos panos, tênis louco, celular. Senhora pra dormir, senhora pra acordar. Malandragem pura, aprendizado à rua. Vestibular prestou, passou, agora segura. Mais um pesadelo, mais uma cria do gueto. A culpa vem de cima, os boy treme, tem medo de carro importado, lataria, vidro blindado, tensão no farol, coração acelerado. Dia após dia, engrossa a estatística. Violência é moda, rouba cena, notícia. Por quê? Porque é fácil de entender. A mídia consumista esbanja na TV. O luxo exibido em várias propagandas. É pobre, sem chance, não é nada, sem grana. Tipo bola de neve, por isso o crime cresce. Cadê a recuperação? Maldade, vaidade, a química perfeita. Em busca do cifrão, precisa ter frieza. Aqui periferia, revólver, maconha, polícia e cocaína. Clique, clack, clack. Vida dada, é ladrão. Assalta banco, saidinha, 1-2. Sequestro, relâmpago, se tem pro acerto já, mas é preço. Polícia cata bem. Os bamba do dinheiro, irmão no desespero. Corre atrás do trampo, não tem. Tá difícil, vai pro adianto. No entanto, vai vendo. O jovem é seduzido, bandido é sim. A profissão perigo. Hey, veja bem rapaziada, quer curtir, ter do bom, do melhor. As mina pra sair. Mas aí malucão, tudo tem seu preço, o sistema quer você detido se fudendo. Atrás das grades, longe da família, vivendo encurralado num beco sem saída. É noite, é dia, e o tempo não passa. Olhar angustiado, a marca registrada. Toda mão na área, desfila a viatura. Pra cima, pra baixo, ó, as figuras. De cara bem fechada, nos vê como inimigo. Humilha, ameaça, na madrugada é aquilo. No rolê, tá sujeito a tudo, na calada vem o medo. Obscuro submundo, tem que ter fé, pedir proteção. E aí, irmão, sei que o barato estiga, ilusão. A tentação bate, tô ligado, é foda. Bonzinho não tem vez, o mal tá na moda. Aqui periferia, revólver, maconha, polícia e cocaína. Clique, clack, clack. Toma conta, conta, conta, conta. Seja bem-vindo. Malandrão, meu? Não.